Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do concerto e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Então disse Josué: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai, santificai, se queres ver fogo caindo e ouvir Deus falar. Santificai, santificai, amanhã o Senhor maravilhas no meio de vós. Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Santinho.